Aleatório e Lacoste é a marca do momento. Aleatório e Lacoste é a marca do momento. De Lacoste eu tô tacando, de Lacoste eu tô mordendo. Aleatório eu tô tacando, de Lacoste eu tô mordendo. Hoje eu tô tacando, hoje eu tô mordendo. Hoje eu tô tacando, hoje eu tô mordendo. Hoje eu tô tacando, hoje eu tô mordendo. Hoje eu tô tacando, tô nojento, nojento. Hoje eu tô tacando, hoje eu tô mordendo. Hoje eu tô tacando, hoje eu tô. Baixinho, baixinho, viajó. Aleatório taca, jacaré te traça. Aleatório taca, o jacaré te traça. Aleatório taca, o jacaré te traça. Aleatório taca, o jacaré te traça. Te traça, te traça, o jacaré te traça. Te traça, te traça, o jacaré te traça. Te traça, te traça, o jacaré te traça. Te traça, te traça, o jacaré te traça. Te traça, te traça, o jacaré te traça. Te traça, te traça, te traça, te traça, o jacaré te traça. Ô, de aleatório, de aleatório. Te taca, te taca, o bonequinho te taca. Te taca, te taca. Te taca, te taca. Hoje eu tô tipo Neymar. Boy Grips. André Cedrins, o tal de Ivy Coara. Parada é essa, velho? Que parada é essa?